A Bíblia relata em João capítulo 5, um tanque de milagres chamado Betesda, onde de tempos em tempos, um anjo descia, tocava as águas e pessoas eram curadas naquele lugar. Creia que suas águas podem ser movidas e caminhe em direção à sua cura. Mova minhas águas, Senhor. Mova minhas águas, renova minha fé, me alcance com o teu favor. Mova minhas águas, Senhor. Mova minhas águas, renova minha fé, me alcance com o teu favor. Escuta o meu clamor, Senhor. Faz por mim o que ninguém mais quer fazer. Vejo tantos por aí andando felizes como eu também quero ser. Creio no seu poder, espero teu mover, mas também vou me mover. Vou pra onde tu está, pois eu quero me curar. Mergulhar no tanque de Betesda. Agita as minhas águas, que o anjo abra as asas. Que tudo seja novo, saúde pro meu corpo. Paz pra minha mente, unção no coração. Quero sentir o toque do Deus da salvação. Mova minhas águas, Senhor. Mova minhas águas, renova minha fé, me alcance com o teu favor. Mova minhas águas, Senhor. Mova minhas águas, renova minha fé, me alcance com o teu favor. Pra quem sofre na rua, pra quem sofre em casa, pra quem sofre na carne, pra quem sofre na alma, peça ao Senhor, alívio pra esse sofredor. Meu pai olha pra quem tá doente, chorando de dor. Tá enfermo, tá de cama, medicina já desenganou. Pra quem tirou cadeia, mas se regenerou. Virou trabalhador e sofre com preconceito. Abençoa, paizinho, quem procura o trampo. Quem se esforça tanto e quer ouvir um sim. Quem foi maltratado, rejeitado, pecador. Sem amor ela padece, a mãe que faz as preces. Intercede todo dia pela sua família. Pelo marido alcoólatra que chega e quebra tudo. Pelo filho esforçado que se aplica nos estudos. Estende a mão, papai, muda a situação. Meu Deus! Mova minhas águas, mova minhas águas, Senhor. Mova minhas águas, renova minha fé, me alcance com o teu favor. Mova minhas águas, mova minhas águas, Senhor. Mova minhas águas, renova minha fé, me alcance com o teu favor. As multidões aguardam pelo seu mover. Clummy!